Sebastian. Go get it. Go get it. Sebastian. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. A Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Cá estamos para mais uma noite de sexta para sábado. Meu nome é Alexandre Pinto. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma, também ela, edição da Mosca. Enfim, hoje temos muita coisa para ouvir, alguns discos novos que saíram entretanto. Este que ouvimos, o primeiro, é de Thundercat, já o conhecemos, de várias aventuras musicais. Trabalha várias vezes com Kendrick Lamar, já o trabalhou também há pouco tempo com Kamasi Washington. Lançou um novo disco, chama-se Drunk. Ainda não o ouvi, mas há quem diga que não, enfim, não se perde grande coisa. Ele é um músico interessante, já fez ótima música, alguma música mais virada para a pop, se calhar é uma dessas que vamos ouvir agora, que também já passou aqui. Este disco é de 2013, chama-se Apocalypse, e depois, ainda antes de o deixarmos, vamos ouvir ainda mais um dos seus trabalhos. Relembro que temos o Facebook, em facebook.com/amoscadarum, podem dar a vossa opinião, sugerir músicas, comentar a emissão, ou então façam-nos apenas companhia, que é de resto que nós estamos de certa forma a fazer para vocês. Portanto, ficamos com Thundercat, vamos ouvir Heartbreaks Plus Setbacks. É um dos seus grandes singles de 2013, do disco Apocalypse. Enganei-me no botão, desculpem. Aí está. Sejam bem-vindos mais uma vez. som está horrível. Impressionante como todas as emissões há algum problema técnico. Acho que melhorou agora. Enfim, uma mosca sem estes problemas não seria uma emissão normal. Pedimos desculpa desde já. Bem, enquanto eu tento resolver, se houver alguma coisa a resolver, ficamos pelo menos com uma amostra da música de Thundercat. Estamos em 2013 com este disco, tem o nome de Apocalypse. E em 2015 ele lançou uma espécie de EP, um bocado comprido demais para um EP e demasiado curto para ser um álbum, com o nome de The Beyond Where the Giants Roam, que até agora se calhar foi o trabalho mais interessante, pelo menos na minha opinião. A verdade é que são todos tão distintos, pelo menos este Drunk ainda não o ouvi, mas passar do 2013 do Apocalypse para este The Beyond Where the Giants Roam foi uma diferença curiosa. Vamos confirmar se a minha ideia tem alguma validade. Vamos ficar com Damn Changes, ainda no The Beyond Where the Giants Roam, e ver onde nos leva. Tenho ideia que isto poderá de certa forma relacionar-se com o disco de Kendrick Lamar. A ver, vamos. Vamos passar para a Song of the Dead, depois desta Damn Changes. Entretanto, também não consigo aceder ao site da Rádio Lisboa, portanto, os nossos ouvintes, se estiverem desse lado, por favor, confirmem-me que o site funciona. Quer dizer, eu acho que é óbvio que funciona, porque vocês conseguem ouvir a emissão. Hoje não é dos dias mais brilhantes da minha vida. Ficamos com Song for the Dead. ficamos com o seu trabalho de 2015, chama-se The Beyond Where the Giants Roam. Sensivelmente na mesma altura, num período de cerca de 1-2 anos, Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Flying Lotus e também Thundercat, dado que sempre trabalharam muito proximamente, fazem discos com um tema relativamente único, neste caso a ideia da mortalidade. Caso óbvio, em Flying Lotus com You're Dead. Mas Kendrick Lamar também dá uma perninha nesse disco e depois essas reflexões acabam por perpassar o seu disco To Pimp a Butterfly. Enfim, considerações algo inúteis, mas sempre um bocadinho relevantes. Passamos agora para mais um disco novo, este de Jens Lekman. Penso que será dinamarquês ou norueguês e é conhecido pela sua pop soalheira. Não pop no sentido pop comercial, mas música bem orquestrada, simpática e que se ouve bastante bem. O disco tem o nome de Life Will See You Now. Eu proponho que ouvíssemos duas músicas. Vamos ouvir esta primeira, To Know Your Mission, creio que é a primeira do disco. A Mormon missionary walks through Vossa Lake. E falamos já a seguir. Até já. Through a clear as crystal Gothenburg morning, removing his suit jacket, loosening his tie, wiping the sweat from his neck and the sleep from his eye. It's 1997, the last morning of August. At the corner of 7-Eleven, he hears the broadcast. Another saint is lost, Lady Di's return to stardust. He listens to the tragic news, followed by the top 10 tunes. On the other side of the street, he passes Cafe Java. When no one listens to that crap, both copy and hair dye, drape and black, also sure of everything except one question. What's our mission? What are we here for? Who are we serving? Phones off and introduces himself as Jens. Rippling through the Book of Mormon says it's way too early in the morning. Instead of talking about religion, can we just talk about how it feels to know your mission, to know what you're here for, to know who you're serving, o novo disco de Jens Lekman, chama-se Life Will See You Now. Um GPS no coração parece um ótimo conceito. Estamos a ouvir To Know Your Mission e vamos chegar a seguir com mais uma música deste artista. O disco parece-me de resto uma aposta segura para os próximos dias. I just wanna listen to people's stories. hear what they have to say. My friends say just be a shrink then, but I don't know, I don't think I'll have the grace. But in a world of mouths, I want to be anywhere. If there's a purpose to all this, then that's why God put me here. I know what I'm here for, I know who I'm serving. I'm serving you. I'm serving you. Ouvimos To Know Your Mission, Jens Lehmann. Entretanto, fui pesquisar ao baú e confirmei que o disco que conhecia deste músico era de 2007, com o nome de Night Falls Over Cortadala, e fico na dúvida se devemos ouvir uma dessas músicas ao continuar neste novo disco. Portanto, se calhar, optamos pela segunda opção e seguimos com Hotwire, de Ferris Wheel. E depois deixamos de vez a música pop. Pelo menos esta pop. Talvez ainda viajemos à outra pop. Divirtam-se. Até já. There's a carnival in town. Walking your dog past the old fairground. From inside we hear screaming and laughter. From roller coasters and merry-go-round. Lately you've been a wreck. Life called it one of its dreams back. I'm here if you want to chat. Just keep my mouth shut if you prefer that. Lonely cry of a seagull. You say, I say, let's do something illegal. Let's get ourselves in trouble. Let's just live a little. So when the moon rolled in over the buildings like bowling pins, we climbed over the wall. Fences, you dropped one of your contact lenses. Past the pond of slumbering seals, up the hill to the Ferris wheel. Hotwire the Ferris wheel. From up here I can see all the way to the royal palace. Where did you develop those hot wiring talents? I say my brother was an electrician. When he was younger, he had other ambitions. I say if you're gonna write a song about this, then please don't make it a sad song. You say if you're gonna write a song about this, then please don't make it a sad song. I say if you're gonna write a song about this, then please don't make it a sad song. I say, okay, if I'm gonna write a song about this, I promise I won't make it a sad song. It'll go like this. Ficamos com a música de Jens Lehmann, aqui em dueto com outra pessoa que não faço ideia quem seja. A música chama-se Hotwire the Ferris Wheel. O disco é de 2017, tem o nome de Life Will See You Now. Fica a proposta, se gostaram. Parece-me ser uma aposta segura para o domínio da pop. Talvez voltemos a coisas deste género mais tarde na emissão, mas sempre a sua versão profanada da PC Music, porque hoje veio a propósito numa conversa. E entretanto, seguimos com o jazz que tínhamos prometido. Vamos ficar com Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Dois nomes clássicos. Este disco é de 1950, tem o nome de Bird and Diz. Não era bem esta que eu tinha pensado ouvir, mas se calhar ficamos com esta primeiro e depois avançamos para uma segunda. Passam 23 minutos da meia-noite, temos emissão até à 1 da manhã. Divirtam-se. Estamos a ouvir Bloom Dido, Charlie Parker e Dizzy Gillespie. A nossa pequena incursão pelo jazz hoje. Vamos seguir ainda neste disco com Mohawk. Esta música no disco, pelo menos esta versão que eu arranjei, tem duas versões. Tem a Master Take e a Alternate Take. Eu acho que gosto mais da Alternate Take, mas depois podemos comparar as diferenças. E se calhar ficamos com essa. E depois... depois não... outra coisa acontecerá. Estamos a ouvir Mohawk, o take alternativo de, da composição entre Charlie Parker e Dizzy Gillespie. O disco é de 1950. Estamos exatamente a meio da nossa emissão e ainda há algumas coisas que temos que mencionar. Mas antes disso, uma mensagem importantíssima. A mensagem da Porto Calling. Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja que nos tem apoiado desde algum tempo, uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição. Fica muito perto da Rua de Sedofeita, numa zona muito central do Porto. Tem uma ótima seleção de música, sejam discos novos, sobretudo na área do jazz, do reggae, do punk, do dub, do garage, do rock. Tem também as coisas que vão saindo na mídia mais alternativa, como a Pitchfork e coisas desse género. Mas brilha também na secção de música usada. Foi lá que encontramos este disco de Morte Garçom. Chama-se Mother Earth's Plantasia. Um disco de culto de 1977, talvez. De resto, é uma ótima loja, tem o seu site em portocalling.com. Podem consultar o seu catálogo, está 100% atualizado, e dar uma vista de olhos na oferta da Porto Calling. Se comprarem alguma coisa, digam que foi a mosca que vos mandou lá. Não que ganhemos a comissão, mas, enfim, façam isso. E vamos passar agora para uma sugestão do André Cascais, e o ouvinte mais assíduo saberá que ele é um dos nomes que mais passa por aqui. É um dos nossos grandes ouvintes, ele e outros. Um abraço também para o Diogo Neves, por exemplo, e para o Cada Vez. E acho que há mais uns amigos que se juntaram a nós pela primeira vez hoje, e um abraço também para eles, e agradeço-lhes o facto de estarem connosco. Vamos ficar com uma recomendação do Cascais, que é por sua vez uma recomendação da Porto Calling. É um disco que eu ainda não ouvi, mas creio que opera na área do dub. E, bem, vamos ficar com ele e descobrir o que aqui temos. Para a parte final do programa, se calhar vamos experimentar mais um bocadinho. Há uma série de projetos que gostava de lembrar, e talvez acabemos em grande com a voz de Leonard Cohen e coisas desse género. Mas temos que gerir muito bem o nosso tempo até lá. Vamos chegar com Zhao Opal and the Chinese Dub Orchestra. Thank you. Ficamos com um pouco de Chow Opal and the Chinese Dub Orchestra. Isto continuaria por mais alguns minutos. É uma amálgama das faixas Space, L1 Dub, L1 Solitude. A recomendação simultânea de André Cascais e da rádio, aliás, da Porto Calling. A rádio é a Rádio Lisboa, que é onde nós estamos esta noite. Já agora também um abraço ao Zé, que gere estas emissões a partir do estúdio da rádio. Antes de passarmos para, enfim, terrenos mais experimentais agora até ao final desta emissão, relembro que no blog sediado em ocuprófago.wordpress.com temos a última emissão do podcast, foi dedicada na íntegra ao Vaporwave e acaba depois com umas coisas mais experimentais, portanto se ainda não ouviram, é uma ótima altura. Se já ouviram, podem, se gostaram sobretudo, podem recomendá-la aos vossos amigos. Em fundo ouvimos Saint Pepsi com Enjoy Yourself. E agora vamos seguir com um grupo sobre o qual não sei absolutamente nada. Esta música que vamos ouvir é interpretada, salvo erro, por dois grupos que se juntaram. Eu digo-vos o nome já a seguir, mas o nome do disco é Le Explosioniste. Isto é francês, portanto é sempre algo dúbia a minha capacidade de reproduzir a língua. E o nome da canção é Le Portrait de Don Amar. Dora Mar. E é com ela que vamos ficar depois. A partir daqui perdemos completamente o nosso eixo. Doramar klaxa su porai traite. Ceci est le portrait de Doramar. Sul Dora, melum le mar, surpresti isti visti, milquel melo bor. Les photographes, Doramar était très apprécié des cercles surréalistes. Pili, pilabello, pil di, pil caltel poc, osso. Elle fut présentée à Picasso par Paul Éluard. Sera, traite col jov di mraj, grey jov. Tu vas. Gold of Poltec, s'il prendi, sera. Mm-hmm. Je connaissais bien Doremar, une femme fascinante. Il me fallait la peindre. Ses jambes, ses hanches, ses seins étaient si... Le portrait de Doremar, creio que será algo deste género. E ouvimos La Société de Timide à la Parade des Oiseaux. O disco é de 1995. Encontrei-o nesta última semana, a propósito, já não sei bem de quê. Uma lista que tinha uma série de nomes e discos obscuros. Acho que foi a propósito dos últimos japoneses que ouvimos na emissão anterior, que eram bem diferentes destes. Nesta linha temos, por exemplo, os Residents. E algum do trabalho mais surrealista que acontece também na música. Portanto, se gostaram, recomendo que ouçam pelo menos a última emissão da Mosca, edição número 98, sobre o Vaporwave e a reapropriação musical, que termina com temas de John Oswald e também dos próprios Residents. Podem ouvi-la em ocuprófago.wordpress.com. E seguimos agora com mais um trabalho experimental, este bem diferente, também abrasivo, muito mais do que este último que ouvimos. É da autoria de um projeto com o nome de Amnesia Scanner, e esta é uma faixa que tem 15 minutos, não vamos ouvir obviamente tudo, mas ficamos com apenas um pequeno excerto. Alguns devaneios pop aqui dentro, algumas melodias que são acessíveis, mas que foram... muito trabalhadas e muito processadas em termos de áudio, mas o resultado creio que é interessante e ouve-se bem. Portanto, ficamos com pelo menos alguns minutos. Há umas partes mais e outras menos experimentais, vou tentar saltar aqui um bocadito. Claramente não é aqui. Se calhar ficamos a partir daqui, ficamos uns minutos e ainda vamos terminar a emissão com outras coisas mais acessíveis. Mas sentir-me-ia mal se não recordássemos este Amnesia Scanner. We'll be right back. Ficamos com um pouco de Amnesia Scanner, este trabalho de 15 minutos, que passa num instante, e se ficaram pelo menos intrigados com algo do que ouviram aqui, recomendo que ouçam o trabalho inteiro. Porque há de facto muita coisa a acontecer e não é tudo óbvio, a uma primeira audição. E recordo que ouvimos este trabalho a meio e não o apanhamos desde o início até ao fim. Isso também tem alguma importância. Portanto, sugiro que agora ouçamos o último conto deste livro que temos ouvido nas últimas emissões, Virgílio Pinheira, um escritor cubano que foi editado pela Snob. E vamos ouvir um conto de nome A Troca. Portanto, eu vou... Se calhar mudamos a música. Ouvimos Amnesia Scanner, relembro. E ficamos com este pequeno conto de Virgílio Pinheira. É um livro muito, muito bem conseguido. Pequenos contos, muito absurdos e surreais. Este, no entanto, é algo mais concreto. A Troca. O amigo esperava os dois casais. Os amantes iam por fim unir-se na carne e é justo dizer que o amigo preparara as coisas com todo o tacto. No entanto, em troca da imensa felicidade que iria proporcionar-lhes, exigiu que tudo fosse consumado na mais completa escuridão e no silêncio mais absoluto. Assim, chegados os amantes à sua presença, anunciou-lhes que aquela era a última sala iluminada que contemplariam no decurso da sua memorável noite carnal. Cumpridas então as habituais manifestações de cortesia e proferidas as tradicionais frases de estilo, puseram-se a caminho através de uma pequena galeria. Esta galeria desembocava na frente daquilo que o amigo dizia serem as imensas portas de duas câmaras nupciais. O trajeto realizou-se já na mais completa obscuridade. O amigo, que não precisava de luz, revelou-lhes que se encontravam à entrada do paraíso terrestre e que, um sinal seu, as portas abririam para deixar passar os eternos amantes, até agora separados pelas inevitáveis ciladas do destino. De repente, um golpe de terror. Parece que uma rajada de vento levantou rudemente a túnica das damas. Estas assustadas afastaram-se dos companheiros e vieram estreitar-se contra o peito do amigo, que se achava no centro daquele estranho grupo. O amigo, sorrindo levemente, tomou-as pelos pulsos, impelindo-as a um breve rodopio, trocou-lhes as voltas, de tal maneira que cada uma delas acabou nos braços do outro amante. Os companheiros, como cavalos bem amestrados, aguardavam, silenciosos e tensos. A ordem foi rapidamente restabelecida e, ao sinal do amigo, abriram-se as portas e por elas entraram os amantes trocados. Ali, na câmara carnal, multiplicaram-se as mais delicadas e inauditas carícias. Observando com o maior escrúpulo e respeito, amoroso juramento assumido, não pronunciaram sequer o começo de uma sílaba, mas mergulharam no amor até esvaziarem, como se costuma dizer, o cálice do prazer. Entretanto, o amigo, na sua câmara iluminada, contorcia-se de angústia. Em breve os amantes sairiam para a luz e descobririam a horrível troca, e o seu amor resultaria nulo, pelo insólito motivo de ter sido consumado com corpos que lhes eram absolutamente indiferentes. O amigo pôs-se a pensar em vários planos para devolver os amantes à sua ordem natural. Rejeitou de imediato a ideia de conduzir as damas a uma câmara comum para dali restituí-las, já corretamente trocadas, aos respectivos amantes. Fraca solução, porque qualquer uma delas podia, por exemplo, achar suspeita a passagem de uma câmara escura para uma câmara iluminada. De súbito, o amigo sorriu. Bateu as palmas e apareceram de imediato dois criados. Fez deslizar algumas palavras pelos seus ouvidos e estes saíram, reaparecendo pouco depois, armados de pequenos estiletes de ouro e enormes tesouras de prata. O amigo examinou os instrumentos e indicou-lhes de seguida as portas nupciais. Estes entraram e, tateando na escuridão, apoderaram-se das mulheres, a quem rapidamente cortaram as línguas e arrancaram os olhos, fazendo depois o mesmo aos homens. Uma vez despojados da língua e olhos, foram conduzidos à presença do amigo, que os esperava na câmara iluminada. O amigo disse-lhes então que, desejando prolongar aquela memorável noite carnal, tinha ordenado a dois dos seus criados, armados de estiletes e tesouras, que lhes vazassem os olhos e lhes cortassem as línguas. Ao escutarem tal declaração, os amantes recobraram imediatamente a sua expressão de indescritível felicidade e, por gestos, deram a entender a profunda gratidão que os embargava. Assim viveram muitos anos, numa permanente felicidade. Por fim, chegou para todos a hora da morte e, como perfeitos amantes que eram, tocou-lhes a mesma mortal doença e o mesmo minuto para morrer. Perante isto, o amigo sorriu levemente e decidiu sepultá-los, restituindo a cada amante a sua amada e, por conseguinte, a cada amada o seu amante. Assim fez, mas como já eles nada podiam saber, continuaram mergulhados na sua memorável e feliz noite carnal. Este é mais um dos contos de Virgílio Pinheiro, editado no livro O Grande Baro e Outras Histórias. São todos pequenos contos, alguns muito absurdos, alguns muito surrealistas, ou muitas vezes ambos, alguns que evitam esses dois temas por inteiro. Foi editado pela Snob. Se quiserem mais informações, mandem mensagem ou consultem o nosso Facebook. É de facto um ótimo livro e muito barato. Fica na recomendação. Espero que tenham gostado. A tradução é de Rui Manuel Amaral. E agora terminamos com uma última música. Vai acompanhar-nos até ao final desta emissão. Vamos recuperar a música de Leonard Cohen. É um dos músicos que recuperei nesta última semana, não sei a propósito do que é, e tive a oportunidade de recuperar uma das suas músicas mais icónicas, A Story of Isaac, que recupera a história bíblica do sacrifício do filho de Abraão, Isaac, aqui contada por Leonard Cohen no disco Songs from a Room. O disco é de 1969. Mas antes disso, se calhar ainda temos tempo para uma outra ou última faixa. Este é também mais um disco de 2017. Vou tentar escolher uma que seja particularmente curta. É o nome de Julie Byrne. Teve uma crítica muito positiva. Eu, sinceramente, ainda não consegui criar a necessária empatia com este disco. Ficamos agora com um pouco e depois fechamos, como disse, com Leonard Cohen. Mas ainda falamos antes do fecho da emissão. Até já. You shone in me and where ouvimos Natural Blue, de Julie Byrne. O disco é novo, de 2017, chama-se Not Even Happiness. Por motivos de tempo acabamos por não ter espaço para a música de Leonard Cohen, mas podem ouvi-la, vai ficar no nosso Facebook, tem o nome de Story of Isaac. Ouvimos também mais um conto de Virgílio Pinheira, com o nome A Troca. Talvez numas futuras emissões comentemos também o conto que lemos, porque são... Este já foi mais comprido que os últimos. De resto, muito obrigado a todos que ficaram connosco ao longo desta última hora. Eu volto para a semana à mesma hora, na Rádio Lisboa, sempre de sexta para sábado a partir da meia-noite. E relembro que temos o nosso blog em ocuprofago.wordpress.com. Se ainda não visitaram, visitem. Tem lá textos sobre o Moonlight e sobre o La La Land, entre outros artigos, e também os podcasts da Mosca, todos devidamente organizados. Muito obrigado pela vossa companhia. Espero que voltem para a semana. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Até já.